Super Mario. Novinha jogando vara, novinha senta na vara, novinha jogando vara, novinha senta na vara. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro que ela vai boa. Tu já fode no fode, tu já fode no fode, tu já fode no fode. Dá uma porra. Vem me botando de quatro na onda dos kick que eu fico excitada. Só que essa piroca firme até o talo nessa safada. Vem, fode, vai. A buceta dessa cachorra vem, fode, vai, fode, vai. DJ Junior Camargo. Vem me botando de quatro na onda dos kick que eu fico excitada. Só que essa piroca firme até o talo nessa safada. Sou